São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer, é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti. E tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Te receber no meu coração. Queridos filhos e filhas, que bom, Senhor, poder rezar e dizer: eu confio, Senhor, eu espero, Senhor. Eu te adoro, meu Jesus. Filhos queridos, vamos juntos agora mergulhar mais e mais na misericórdia divina. Mas para que você desperte para a fé, escute o que foi deixado na plataforma. Escute. Eu sou Cláudia Araújo, sou de Presidente Prudente. Eu queria, sim, dizer um testemunho de uma graça muito grande, né, que recebemos de Jesus em minha vida. O meu irmão tinha problema com a bebida há muito tempo. E a gente fazia orações, rezava, a família toda, e nada dele desistir. Vim fazendo a novena para a libertação do vício. Passando uns 10 dias, meu irmão parou de beber, já tem uns 8 meses que ele não bebe mais. Eu só tenho, assim, que agradecer a Jesus, né, Nossa Senhora, por essa libertação do vício. E eu peço sempre, assim, a Jesus que a gente continua em oração para que essa libertação continue para muito e muito tempo. Obrigado, Jesus, pela essa graça recebida. Amém. Amém. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra poderosa que vem através de Lucas 18, 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. O juiz, porém, por muito tempo nada fez. Por fim, refletiu consigo: não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, só porque esta viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça. Senão, ela não me cessará de molestar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desculpa ter rido durante a proclamação da leitura, mas é que quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado por esse texto. Sabe o que eu gosto? Por duas razões. Porque esse texto coloca para mim, para você, e eu levo muito a sério a isso, a atitude que devemos ter na oração. Igual a viúva, insistente, persistente, molestar, diz aqui, incomodar. E Jesus diz isso para falar de oração. Gente, é muito sério. Quando a gente quer uma coisa, e você sabe que pode, que deve, lute, bata na porta, insista, seja na oração e seja também nos sonhos. Filhos, Deus dá graça, mas nós temos que correr atrás dos nossos sonhos. Deus capacita, mas exercitá-lo depende de nós. Por exemplo, eu vejo a mão de Deus nessa obra, evangelizar é preciso. Mas quanto ralamos, quanto, a mão de Deus está aqui, não tenho dúvida. Mas Deus que capacita o ser humano. Pensa isso na tua vida. Você tem feito o teu sonho se transformar em realidade? Que Deus te abençoe nesse propósito. Vamos juntos? Eu quero crer no impossível. Machucada, tua obra inacabada. Senhor Deus, abençoai e santificai esse povo, Deus do impossível, aqueles que estão pedindo libertação, seja das drogas, do crack, da maconha, do alcoolismo, da compulsão. Em ti eu creio e espero, Senhor. Aí está um dos pontos importantes. Crer no Deus do impossível, sem dúvida. Mas nele confiar e esperar. Aqui tem um segredo, e não é um trocadilho de palavras. Confiar e esperar. Filhos queridos, olha, não ligue se eu chorar, Senhor, porque chorar é jeito humano de rezar. Senhor Deus, abençoai esse povo que reza conosco nesta hora da misericórdia. Entre na casa, no ambiente de trabalho. Abençoe as crianças, os adultos, os idosos. Abençoe aqueles que mais precisam, Senhor. Aqueles que se sentem agora, neste momento, o sentimento é de solidão e abandono. Deus do impossível, conforte-os. Deus que tudo pode, restaure-os. Termine a obra começada na vida de cada pessoa, Senhor. Canta comigo, creio no Deus, bem forte, vai. Creio no Deus do impossível. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, sobre a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai e protegei aqueles que mais precisam da vossa misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós,